Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu falo sobre discos. Final do ano chegou e já que esse é um podcast que fala sobre discos, eu não poderia deixar de fazer aqui a minha lista de discos favoritos do ano. Aí passei aí um ano, praticamente, não um ano redondo, mas dá quase um ano aí, 11 meses e meio talvez, ouvindo discos aqui para fazer essa lista. Lembrando que se você é novo por aqui, eu não sou nenhum crítico musical, não sou ninguém inteligente, sabido de música. Eu falo do que eu gosto. Até por isso que eu mudei o título desse programa, né? Que em 2022 eu fiz também e coloquei lá os melhores discos de 2022. Mas eu acho que os melhores é muito subjetivo, porque eu de repente gosto de alguma coisa e você do outro lado gosta de outra. Então você vai falar, não, esse disco não foi bom, esse disco foi uma bosta. Mas são os meus favoritos, por isso que eu mudei o nome da lista para os meus discos favoritos. E a partir daqui, todo ano vai ser assim. Eu sei que provavelmente vai dar menos like, vai dar menos engajamento, mas eu não sei se a ideia de colocar ali melhor, pior, fazer uma disputa na música seja algo saudável. Eu não gosto dessa ideia, e principalmente quando a gente fala de discos e bandas do Brasil, que a gente já tem uma cena que já foi muito forte um dia. Mais uma vez, essa é a minha visão. Eu vejo que hoje a gente tem uma cena underground muito forte, mas ainda não fura a bolha. São poucas bandas, e das que eu vou falar aqui, eu acho que tem uma ou outra ali que acaba furando a bolha, que dá entrevista em programas que não são exatamente sobre rock e tudo mais. Mas no geral, a gente precisa fazer com que a cena underground, seja de metal, de hardcore, de hard rock, do que seja, cresça e seja mais fortalecida. Então botar esse negócio de essa aqui é melhor do que aquela, essa aqui é pior, eu acho que não é legal. Então por isso, pra mim, é os discos favoritos, é os discos que me tocaram de alguma forma, né? Que enquanto eu ouvia, alguma coisa me chamou a atenção, um solo, uma música em específico, o disco que conseguiu roubar a minha atenção ali durante o ano e que me fez sentir algo, né? Algo bom, né? Porque algo ruim aí eu já não coloco aqui na lista. Se esse é o primeiro programa que você tá ouvindo, já ouviu esse disco, é um programa de discos, né, como diz o título, onde toda semana eu escolho um disco específico, conto umas histórias de bastidores, backgrounds ali da carreira da banda e tal, e falo sobre curiosidades, sonoridades do disco em específico, e também ali escolho umas músicas pra gente ouvir, pra não ficar só essa minha voz chata aqui durante 30, 40 minutos aí falando pra vocês. E o episódio de hoje, como é um especial de lista, né, tem 10 discos aqui pra falar, eu não vou conseguir falar detalhadamente de cada disco, senão seria um programa de 3 horas e 40 e não é isso que eu quero. Eu quero fazer um programa um pouco menos falado e com mais música. Então, desses 10 discos que eu vou falar, eu vou comentar meio por cima, resumidamente, porque alguns eu quero no futuro trazer para um episódio específico onde eu vou falar só desse disco. Aí eu vou falar bonitinho, detalhadamente, vou falar um pouco mais sobre cada música, sobre sonoridade, curiosidade, produção. Nesse aqui eu vou trazer aqui um resumo para atiçar sua curiosidade para lá na frente e ouvir o disco completo e depois eu também poder fazer um episódio aqui só sobre esse disco. Então eu vou falar um pouquinho e a gente vai ouvir uma música de cada disco. Se você tá ouvindo aí, vou falar de um disco tal, você ouviu a música e falou, opa, isso aqui é bom, deixa eu ouvir esse disco completo. Se você fez isso, comenta comigo lá nas redes sociais, já ouviu esse disco, tem o Twitter, @ já ouviu o disco, tem o Instagram, @ já ouviu esse disco, tem o site também, já ouviu esse disco.com, que você pode, com a sua conta Google, comentar lá dentro da postagem do episódio, assim como você pode fazer na postagem do Twitter, na postagem do Instagram, comenta lá, se você ficou curioso e foi ouvir o disco. Outra coisa que eu quero que você comente também é a sua própria lista dos 10 melhores, dos 15, dos 20 melhores, barra favoritos, discos de 2023 de rock e metal do Brasil. Por quê? Vai ter muita gente falando, ah, você não falou desse, ah, você esqueceu esse. Não, o que eu tô falando é os meus favoritos. Então, talvez não vai ser os mesmos seus favoritos, entendeu? Por isso que é importante o seu feedback. E você também pode entrar no grupo do Telegram, t.me/jaouviuessedisco. Lá dá pra comentar também no post sobre o episódio. E se por acaso você tá voltando aqui, não é a primeira, não é a segunda, não é a décima, não é a trigésima vez, você sempre volta aqui e, aliás, ouviu o episódio dos meus discos favoritos do ano passado, comenta aí também. Já enrolei demais. Acho que tá na hora de introduzir o primeiro disco dessa lista aqui do meu top 10 discos favoritos de 2023. Se você é daqueles que acham que música e política não se misturam, já pode pular pro nono lugar, que essa pedrada aqui não é pra você não. Pra abrir a lista de hoje, com os meus 10 discos favoritos de rock e metal nacional, tem a banda Manger Cadaver, com seu álbum Imperialismo. Manger Cadaver, que está em atividade desde 2011, foi formada em São José dos Campos. Olha aí, terra do meu amigo Doc Sujo. Espero que ele esteja ouvindo esse episódio aqui. Um abraço para ele. Imperialismo é o terceiro álbum da banda, que foi lançado em 14 de abril e foi feito aí no Family Mobi Studio, lá em São Paulo. Assim como o trabalho anterior, que foi o álbum Decomposição, de 2021. A produção, captação e mixagem é de Otávio Rossato, a assistência de Luiz San Giorgio e masterização de David Menezes. Sonoramente, o trabalho é muito semelhante ao disco anterior, onde a banda passeia ali pelas facetas do seu hardcore crust, totalmente viscerais e cheias de raiva, né? Se você é daqueles que gosta de ouvir uma banda com vocal bem gritado assim, mas não é gritado de qualquer jeito, é gritado com raiva, é uma parada bem, como eu falei mesmo, visceral, é bem visceral. Já liricamente, no disco aqui, a banda fala desse inimigo que está presente aí na vida dos países do chamado sul global, né, os países abaixo da linha do Equador, que sofrem na mão invisível das potências europeias e dos Estados Unidos, né, que é o imperialismo, né, como o próprio título deixa fixado desde o seu primeiro contato com o álbum. Você já vai ter uma noção ali que os caras estão criticando aqui. Esse inimigo apontado no disco em momentos age nas sombras, financiado por grupos de extrema direita ou até mesmo se infiltrando em grupos de luta social, com a finalidade de sabotagem, esvaziamento político e desmobilização. Mas esse inimigo às vezes também age aí sob a luz do dia, com a movimentação aí para ações golpistas, né, brevemente anunciadas e que eles tentam pôr em prática ali. Os impérios corporativos atuam há anos ditando nossos modos e cultura, por mais que a gente tenha aquela falsa sensação de independência, né? E a letra da música Iconoclastas tenta nos lembrar disso, né? Eles falam o seguinte: nós não vivemos, somos vividos. Não escolhemos, somos induzidos. Não vivemos, somos vividos. O disco conta com 6 faixas e mais uma bônus aí pra Tormenta, que é uma versão onde a vocalista Nata, que eu não vou arriscar aqui a falar o sobrenome artístico, não sei se é o sobrenome de verdade dela, que é bem complicado, mas a Nata, ela dá lugar aí a Suyene Gabriele, né, vocalista e baterista do duo de Stoner Doom, a banda Buzzard. Dona de uma voz tão potente quanto a da Nata, a Suyene traz uma nova cara para a canção, que retrata uma imagem forte da condição sob a qual existimos em decorrência do colonialismo e do imperialismo, né? Eles falam o seguinte: não me deixam respirar, a submersão sem água, o afogamento com ar. Muito, muito foda. As canções que eu destaco aí para você conhecer esse disco, apesar de ser bem rapidinho, acho que vale você parar aí para ouvir o disco completo, mas se você tá tarifado aí, só que eu vi uma, duas músicas, indico aí Imperialismo, Iconoclasta, Peregrinos e Encarceramento e Morte, né, que tem uma letra bem forte, que fala sobre como é tratada a população carcerária e como isso é mais uma ferramenta do fascismo aí para controlar e assassinar o povo pobre. E é essa música que a gente vai ouvir agora, Encarceramento e Morte. E antes da gente fazer o Sobe o Som aqui, eu queria trazer um destaque aqui. Eu costumo não comentar muito sobre capas, né? Não nesses episódios aqui de final do ano, mas eu acho que a capa do Imperialismo, dessa lista aqui pelo menos, é a mais bonita, a capa do Alcides Burns, né? Artista que faz aí várias artes aí para bandas tanto do Brasil quanto de fora. Essa capa aqui do Imperialismo talvez seja a mais bonita da lista de hoje e talvez de todas as listas, hein? Se você quiser que eu dê o meu relato aí sobre capas e eleja as melhores capas dessas três listas, comenta aí que eu posso fazer um post lá no Instagram. Mas vamos de Encarceramento e Morte, da banda Manger Cadaver, e eu já volto, não sai daí. São Paulo tem uma cena autoral muito boa, e algumas das bandas do circuito, vez ou outra, acabam rompendo um itinerário interiorano e até da capital, e acabam despontando fora do estado e até mesmo fora do país. Esse é o caso da banda de Campinas, Kamala, dona do nono lugar de hoje com o disco Karma. Música Fala é uma banda de Campinas, que é relativamente perto daqui onde eu moro, mas que infelizmente eu não tive a oportunidade de ver a banda ao vivo, né? Eu conheci eles por volta ali de 2018, ali na época que eles lançaram Wise of Creation, que foi seu quinto álbum, e na época eu ouvi muito esse disco e sempre acompanhei a banda pelo Instagram da baterista Isabela Moraes, né, a Bella Drums, que foi também como eu conheci a banda, né, que foi através do perfil dela. 5 anos depois de Eyes of Creation, vem o aguardado disco Karma, lançado em 24 de fevereiro, mantendo o thrash metal e sons característicos da banda em alto nível. Há quem diga que a banda soa apenas como um machine head, né? Mas eles também têm algumas peculiaridades sonoras que acabam fazendo com que a banda se descole, né, do grupo liderado aí por Rob Flynn como único fator comparativo. Há quase 10 anos, no disco Mantra, a banda resolveu subir sua afinação. Nesse mesmo álbum, começou a rolar divisão de vocais entre todos os membros. E em Karma, a banda traz de vez algo que já havia feito discretamente em The Fall, do disco Fractal, de 2009, e ao longo de seu sucessor, The Seven Deadly Chakras, de 2012, que é o contraste entre as vozes, né? E aqui a gente tem bastante o contraste ali entre os vocais rasgados, né, do Rafael Olmos, com o vocal limpo da baterista Isabela, que resultam em algo bem interessante e marcante. O baixo muito presente no som da Kamala, né, foi gravado por Alan Malavasi e hoje quem se apresenta com a banda é o Zé Cantelli. A banda já conseguiu levar seu nome para além do Brasil, é colocada aí por muitos experts do cenário nacional, né, a galera que entende de verdade, que acompanha. Eu li muito isso em diversas matérias que eu encontrei sobre a banda, sobre o disco, que Kamala aí pode ser considerada facilmente uma das grandes bandas brasileiras. E se você não ouviu ainda, fica com o nome no seu radar, que eu tenho certeza que você vai ouvir falar sobre a Kamala. Músicas que eu gostei bastante, que eu destaco aí pra você conhecer o disco: Forgive the Weak, Karma, Never Enough e Made Me Bleed, que a gente vai ouvir agora. Você pode conferir, né, um pouco desse contraste entre as vozes que eu mencionei. Fora que essa música é uma daquelas que gruda na cabeça. Eu tenho certeza que se você ouvir ela inteira aqui, você vai, que você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que confere o trabalho do amiguinho, você vai ficar cantarolando essa música daqui uns dias, pode ter certeza. Vamos de Made Me Bleed, da Kamala, em 9º lugar de hoje, com o disco Karma, muito bom. Escutem aí o disco, que é sensacional. Na sequência a gente tem outra banda tão sensacional quanto, não tão metal, não tão rasgada, não tão trecheira quanto a Kamala, mas uma banda sensacional. Não sai daí, eu já volto. Vamos de Made Me Bleed. Came with anger at me. Agora a gente tira um pouco o pé do acelerador e diminui a agressividade, mas não a energia. Porque na oitava posição de hoje tem uma banda sensacional que veio diretamente de Curitiba, que é a Electric Mob, com seu play To Make You Cry and Dance. Assim como eu mencionei que aqui no interior de São Paulo tem uma boa cena de bandas autorais, Curitiba, pelo que leio por aí, talvez tenha aí uma das maiores, se não a maior cena de música autoral do Brasil hoje. Aliás, um abraço aí ao amigo Yuri Brauli lá do Rock do Pinheiro, que está diariamente fazendo seu corre para ajudar a divulgar essas bandas e essa cena aí curitibana, que é bem forte. Curitiba, se não me engano, que está na disputa aí para se tornar a capital nacional do rock and roll, olha aí. E assim como a galera do Kamala, os curitibanos da Electric Mob alçaram voos internacionais logo em seu primeiro disco, o maravilhoso Discharge, de 2020, que colocou a banda em rádios europeias e estadunidenses aí. E ainda foram além, já que hoje são colocados como um dos grandes destaques na cena atual do hard rock, não só do Brasil, mas como do mundo. Os caras tão grandão, e não é por menos. E o disco que a banda lançou no dia 27 de janeiro, né, o To Make You Cry and Dance, oitava posição de hoje, mostra o porquê desse hype todo e confirma, né, todo esse hype que a banda viveu aí, já que eles não só mantiveram o nível, como foram além. Sem intenção de inovar ou de tentar reinventar a roda, a banda manteve as principais características do primeiro disco, porém rola quase que uma evolução natural. Ou seja, quem se acostumou com o som do primeiro disco pode ficar tranquilo que aqui a banda mantém a sua essência, só que de uma maneira ainda melhor, né? Pra deixar isso mais claro, eu acho que essa parte aqui da resenha do álbum publicada pela revista Road Crew resume bem. Ó. Abre aspas aí pra Road Crew, que diz o seguinte: o Electric Mob consegue manter a vibração de antes, ao mesmo tempo em que adiciona novos elementos à sua sonoridade, a tornando ainda mais vigorosa e atual. Em suma, o novo trabalho representa o aperfeiçoamento da fórmula que a banda segue desde sua formação em 2016, explorando a fusão de elementos clássicos da velha escola dos anos 70 e 80 com o groove explosivo do rock pesado dos anos 90 e 2000, fecha aspas aí, para a Road Crew Magazine. E se você aí gosta bastante de hard rock e tal, e você é fã dos grandes vocalistas de hard rock, né, aquela galera que tem uma voz bem marcante assim, né, eu tenho certeza que você vai adorar o vocalista da Electric Mob, que é o Renan Zonta, que tem uma voz poderosíssima e muito marcante. Faz o teste aí, escuta alguma música desse disco, que você vai notar como a voz do cara tem uma presença foda. Eu destaquei aqui Sun is Falling, Will Shine, Lock and Load, Love Cage e It's Gonna Hurt, que a gente vai ouvir, e tem um refrão muito forte que eu achei muito foda. Ouve qualquer uma dessas músicas aqui e você vai ver como a voz do Renan Zonta, ela é poderosa e marcante. Vamos de It's Gonna Hurt, eu já volto e aí a gente volta com peso total, brutalidade total. Não sai daí, vamos ouvir a Electric Mob, oitava posição de hoje, com a música It's Gonna Hurt. I think it's gonna hurt. What can you get when you're definitely stuck? Patrick Moby ainda está colhendo os frutos de uma carreira relativamente nova. A banda que eu falo agora tem mais de 30 anos de estrada e é um dos grandes nomes da música extrema brasileira. Eu tô falando do Torture Squad, que com tanto tempo aí na pista, hoje pode se permitir abrir o seu leque de influências e soar mais diversificado no álbum Devilish, o sétimo lugar de hoje. Nos casos, quando uma banda troca de vocalista, parte dos fãs se tornam as famosas viúvas, né? E alguns mais radicais até deixam de consumir novos conteúdos da banda em uma espécie meio burra, né, de protesto. Quando a mudança de vocalista vem acompanhada pela mudança não só da voz de um homem, né, como na maioria das vezes, para uma mulher, isso aí se agrava muito, já que a gente sabe o quanto o meio metal aqui no Brasil ainda é muito tóxico, né, com as mulheres. E aqueles fãs mais cabeça fechada do Torture Squad, que não aceitam até hoje a entrada da vocalista Mayara Puertas na banda, provavelmente perderam de ouvir dois bons discos, que foi o Far Beyond Existence de 2017 e o agora ainda melhor Devilish, aí lançado em 22 de setembro. A banda expandiu seu som thrash death e escancarou momentos mais progressivos, como já havia acontecido ali de uma forma mais contida em trabalhos anteriores. A técnica do lendário baterista Amilcar Cristófaro sempre permitiu que a banda pudesse ter essas passagens mais intricadas aí que remetessem ao prog, e aqui nesse disco eles exploram isso sem vergonha nenhuma, eles fazem mesmo e tá aqui. Se você gostou, se você não gostou, paciência, a gente fez. E eu acho isso muito foda quando uma banda já com bastante tempo de estrada tem coragem pra fazer coisas diferentes e não ficar pegada à mesma fórmula. Agora a banda soa ainda mais diversificada, sem medo de experimentar. Duas faixas que deixam explícitas essa nova roupagem aí são a Warrior e a Find My Way. A primeira tem uma letra em homenagem ao lutador de jiu-jitsu Rickson Grace, e é um rock and roll assim, simples e direto, ao melhor estilo AC/DC, porém turbinado, né? Com distorção, bem forte essa música. Já a segunda vai por um caminho completamente diferente, né? Mesclando momentos acústicos e dramáticos que resultam em uma power ballad aí, onde a Mayara Puertas usa seu vocal limpo e brilha. O disco conta com participações especiais de Suzane Hecate, do Miastenia, João Luiz, do Golpe de Estado, e Vitor Rodrigues, que é o ex-vocalista da Torture Squad, na faixa Watumã, um apelo aí à preservação da Amazônia. Sendo que os convidados dessa música têm todos em comum ali a luta por causas indígenas, né? A canção ainda conta com trechos de falas do líder indígena Raoni Metuquitiri. Em Buried Alive, a banda conta com a participação ilustre de Andreas Kisser, do Sepultura. Discaço aí, cheio de participações ilustres, muito agressivo, muito forte, mas como eu falei, ele não é só metal direto e reto, rápido e agressivo, tem muitos momentos intricados, tem passagens progs, bem interessante você ouvir esse disco, que se você não quiser ouvir o disco inteiro, você quiser conhecer algumas coisas ali, eu já aconselho você ouvir a já citado Watumã e a Hell Is Coming, né, que conta aí com novos elementos na sonoridade da banda. Também tem a Thought, eu não sei se assim se fala, acho que é Thought, Mabus e Buried Alive, que é a música que a gente vai ouvir na sequência, né? Ela segue uma linha mais tradicional do que a banda já fazia. Então, assim, o fã mais antigo vai gostar, porque tem uma coisa mais tradicional ali que a banda sempre fez, mas também tem coisas diferentes aí nesse novo disco do Torture Squad. A gente vai ouvir Buried Alive. Eu já volto, não sai daí, porque daqui a pouco tem mais um dinossauro. Eu não sei se é um dinossauro, mas é um cara já com uma boa estrada aí na música rápida, na música veloz, no power metal. Vamos ter power metal aqui hoje, então não sai daí, que agora a gente vai de Buried Alive do Torture Squad. Mas a live do Torture Squad, você ouviu aí, porrada, musicão, aí do disco Devilish, sétimo lugar da nossa lista de hoje. E pra dar continuidade aqui, temos ele que após viver momentos conturbados em sua carreira e também na vida pessoal, Edu Falas, que aí se reencontrou com o Power Metal e o abraçou de vez para voltar aos holofotes e receber seu merecido destaque. Não à toa, Eldorado é um dos discos favoritos da crítica em 2023 e hoje aqui é o sexto lugar da minha lista de discos favoritos do ano. Ir do céu ao inferno à frente do Angra, o vocalista Edu Falas, que passou por maus momentos em sua vida, e devido a problemas de saúde que afetavam as suas cordas vocais, o cantor até cogitou tirar a própria vida. Aliás, eu tive a oportunidade de ouvir essa e outras histórias da própria boca do Edu Falas, que quando anos atrás ele veio tocar aqui em Limeira, eu participei do Meet & Greet e a gente conversou ali, eu acredito que por quase umas 2 horas com ele. Foi um puta de um bate-papo assim, muito foda mesmo, e ele contou todos os problemas que ele passou naquela época que ele fez aquele desastroso show do Rock in Rio com o Angra, que acho que foi o último show dele com a banda, e depois mudou a formação e tal. Ele passou por maus bocados de verdade. E mesmo depois do Angra, ele continuou se aventurando em outros projetos, né? Ele fez ali o Almar, né? Que teve até um certo destaque, apesar de não ter um sucesso estrondoso e talvez, acho que nem chegou a furar a bolha. Era um projeto, uma banda que tinha uma baita de uma qualidade. Após anos longe do Angra, Edu se juntou ao baterista Achilles Priester novamente e passou a excursionar celebrando seus anos à frente da sua ex-banda, que o projetou para o cenário mundial. E não demorou muito para que ele finalmente lançasse o seu primeiro disco solo com um repertório completamente inédito. Eu acho que ele tinha feito alguns projetos de baladas e tal, mas era revivendo algumas músicas antigas do Angra que ele fez e tinha uma outra música inédita. Era um disco inteiramente de música inédita, como foi o Vera Cruz de 2021. Álbum esse que foi anunciado como o primeiro de uma trilogia conceitual que fala sobre o descobrimento e a exploração da América Latina. E o Vera Cruz foi um dos grandes discos aclamados de 2021. O pessoal gostou muito. E no Vera Cruz, né, o Edu apresentou uma história ambientada no Brasil, lá nos anos 1500, e agora em 2023 ele deu continuidade a essa saga com o lançamento do disco Eldorado. A história do disco lançado em 23 de agosto se passa na mesma época do Vera Cruz, só que agora vai lá pro México, né? Sim, Vera Cruz, o Edu fez um bom uso dos elementos da música brasileira ali. Logo na intro de Eldorado, ele já mostra que aqui quem vai dar as caras vai ser a música espanhola, né? Já na faixa de abertura, em Senhoras del Mar, Wild This World, temos uma bela introdução aí tocada com violões flamencos e a letra cantada em espanhol por José Andrea, ex-vocalista da banda espanhola Mago de Oz. Em Veracruz, o som era mais rápido e direto, como a cartilha do Power Metal pede ali, como em músicas como a The Ancestry, que é muito rápido, é uma música muito foda. Já que em Eldorado, a banda mostra uma evolução, não só do tema, como também na parte sonora, né? Já que, assim, tem muitos momentos rápidos, melhor do estilo Power Metal, mas a gente tem momentos muito mais, talvez, gruvados ali, até pra gente ter música espanhola e tal, tem uns momentos muito mais orgânicos, emocionais, né? Não é só aquela fritação de guitarra e bateria 250 BPM. Aqui a gente tem muito mais, não sei se dizer swing é a palavra certa, mas aqui a gente tem uma coisa diferente do que foi feito em Veracruz e diferente pra melhor. O Edu Falas, que ele viajou para o México, né, pra consumir, viver a cultura local e assim conseguir trazer mais verdade na história contada no disco. Se eu não me engano, no Veracruz e também no Eldorado ele mistura elementos da realidade, do que aconteceu realmente durante ali o descobrimento das Américas e tudo mais, mas ele também traz um tom fictício, né, ele mescla, mas pra conseguir fazer essa mescla da história real com o fictício, ele foi lá no México viver a cultura pra ele não falar besteira. E ele ainda contou com a ajuda da cantora guatemalteca Teca Sara Currutig, que além de participar de uma das faixas, ela ainda colaborou com partes escritas, né, de forma que as letras do que ele escreveu ali fizessem mais sentido dentro do contexto ali da história da cultura local e tudo mais. Então ele teve esse apoio aí que ajudou ainda mais a história dele ganhar ali uma veracidade, uma verdade importante para contar essa história. Outro ponto que engrandece esse disco aqui é o trabalho do coral, que está ainda melhor que o do Vera Cruz, né? E olha que lá no Vera Cruz, o coral ali que acompanha o Edu já é muito bom, mas aqui está ainda melhor. Além disso, é claro que o Edu, mais uma vez, ele brilha no disco, e é muito bom ver o Edu voltando a brilhar, voltando a cantar bem. Eu sou muito fã dele, a minha fase favorita do Angra é a fase do Edu, é a fase que eu conheci, e eu fico muito feliz em ver que ele superou as adversidades, está aí mais forte do que nunca. E assim, agora vamos esperar por esse capítulo final dessa trilogia, né? E fica impossível não criar expectativas, já que foi um disco melhor que o outro, né? O Vera Cruz foi muito bom, o Eldorado foi melhor ainda. Vamos ver o que esse terceiro disco reserva pra gente, porque eu acredito que vai ser um baita de um disco pra fechar essa trilogia e botar o Edu de volta aí num caminho que ele jamais deveria ter saído e de um reconhecimento que ele sempre mereceu ter, mesmo depois de tudo que ele passou no Angra e tudo mais, com os problemas de voz. É muito bom ver ele de volta. As faixas que eu destaco aí pra você conhecer o disco, tem nas Cenores Del Mar, que eu falei que abre o disco, tem a Sacrifice, Rage of Bones, Wings of Light e a canção que a gente vai ouvir agora, Tenochtitlan. Achei muito foda essa canção. Tem um clipe ali que tem uma mescla de filmagem com efeito de inteligência artificial, e naquele contexto ali, eu sou muito crítico à inteligência artificial, naquele contexto ali eu acho que ficou bom, ficou legal da forma que eles usaram no clipe. Vamos de Tenochtitlan, do nosso querido Edu Falaschi Banda, e depois na sequência a gente vai voltar a falar um pouquinho mais de hard rock, hard and heavy clássico, um som que vai te levar diretamente lá pros anos 80. Mas agora a gente vai de música rápida, música paulada, música foda, música bem feita, Edu Falaschi com Tenochtitlan. nosso top 5, eu falo agora de uma banda relativamente nova lá da cidade de São Paulo, que precisou passar por uma repaginação quase completa em sua formação para finalmente lançar o seu álbum de estreia. No quinto lugar hoje aqui eu falo sobre Screaming to the World, da banda Chrome School. Sempre que uma banda resiste a uma reformulação completa, não só em sua formação, mas também em sua sonoridade. Afinal, né, os fãs ali podem acabar debandando e a nova roupagem pode não agradar. Mas tem casos que isso funciona muito bem, e esse é o caso da banda paulistana Chrome School. Começando sua carreira lá em 2017, a banda tinha uma pegada mais heavy metal old school, né? Eles lançaram o single Screams in the Night e o EP Deaths Shall Rise. Trabalhos esses aí, uma qualidade bem duvidosa, assim, pra não dizer ruim. Se alguém da banda estiver ouvindo aqui, era complicado mesmo de ouvir. Eu fui ouvir os primeiros trabalhos e é bem complicado. Mas ao invés de desistir de seu som rock and roll, o guitarrista Carlo Leonello reformulou toda a banda e também mudou a sonoridade da Chrome School, que agora vai para um lado muito mais influenciado ali pelo hard rock oitentista, né, com a adição de um peso extra, né, entregando agora um som hard and heavy muito melhor, mas anos luz melhor do que foi apresentado em seus primeiros trabalhos. E o disco de estreia da banda mostrou o quão acertada foi essa decisão, né? Scream to the World, lá de 20 de julho, foi composto e meticulosamente trabalhado ao longo de mais de um ano. O disco tem a produção do experiente músico e produtor Felipe Stress, né? Da banda Jack Devil, uma banda aí faz tempo que eu não ouço falar da Jack Devil, eu até procurei se eles ainda estavam em atividade, não achei nada sobre, mas é uma baita banda, a Jack Devil. E o Felipe Stress, que além de fazer a gravação, a mixagem e a masterização, ele também gravou as partes da bateria. E pelo que eu vi no Instagram aí da Chrome School, ele tá se apresentando junto com a banda, né? Já que nessa reformulação a banda não chegou a anunciar um baterista oficial. Fãs de bandas de hard and heavy aí dos anos 80 vão adorar esse disco, pois ele grita em alto e bom som as referências dessa época aí, como Kiss, Judas Priest, Accept e Motley Crue. E a produção bem limpa e sem exageros conseguiu bem aí valorizar cada um dos músicos e suas habilidades, ajudando que esse som fique muito bom de ouvir. É uma parada que não cansa, não soa massiva, tá bem produzido, um baita de um disco. Aqui eles não tentam reinventar a roda, eles só apresentam as influências ali, tanto que eu tenho certeza que você vai ouvir o disco e falar, opa, isso aqui parece tal coisa, isso aqui parece tal coisa. Mas nem sempre isso é ruim, né? A gente tem bandas aí que vão inovando. Eles trouxeram essa roupagem mais oitentista aí pra agradar esse público. Se você ver o Instagram da Chrome School, você vai ver o estilo que os caras se apresentam, os lugares que eles se apresentam, conversam totalmente com esse público. Então, eles não precisavam tentar reinventar a roda ali, não. Eles fazem o básico suficiente aí pra envolver e até surpreender a galera que não tá tão acostumada assim com o estilo. Novos ouvintes vão ser facilmente cativados aí, e eu tenho certeza que depois de ouvir esse disco aqui, em algum momento você vai se pegar cantarolando as músicas. Eu mesmo, na primeira vez que eu ouvi o disco, já veio umas coisas assim, já ligou um sinal na minha cabeça, falei, opa, interessante. E na segunda vez, eu já tava aqui acompanhando o vocalista Aquiles Jerônimo no melhor embromation que eu podia ali, cantarolando junto as músicas, porque são muito interessantes. O Aquiles, aliás, um abraço pra ele, a gente que troca ideia no Instagram. Eu já fiz um trabalho pra essa banda esse ano aqui, aliás. Se alguém da banda estiver ouvindo, espero que gostem aí da minha humilde resenha. Eu gostei muito do trabalho de vocês. Comentem aí no Instagram, no Twitter, enfim, do podcast Já Ouviu Esse Disco, ou no meu próprio, que vocês acharam aí. E eu também, se tiver alguém da banda ouvindo aqui, agradecer por este baita disco que é o Screaming to the World. Se você não conhecer a banda, pode anotar aí que você ainda vai ouvir falar muito no nome deles. E se eles continuarem com esse excelente trabalho nos próximos álbuns, eu tenho certeza que eles vão ganhar um espaço muito maior aí de destaque na mídia nacional e tal, tudo mais. Vocês vão ver ainda falar o nome desses caras, porque eles são todos trabalhados no visual e tal. É aquele estilo que tá bem fazendo sucesso agora, que é a banda autoral, que ela tem o cuidado completo com o som, com o visual, com capa e tudo mais. Uma bela capa também, ali a ilustração. Então, se eles continuarem mantendo esse bom nível aqui, tanto que, se eu não me engano, agora saiu a votação dos melhores da Road Crew e o Chrome School está lá disputando. Então, espero que eles ganhem muito mais espaço aí na cena nacional, porque realmente o som dos caras é muito foda. Se você está duvidando do que eu estou falando, você pode conferir as músicas aí, Nightwish, Fast and Wild, Dog Soldiers. Dog Soldiers, para mim, se alguém da banda tiver ouvido aí, posso ser uma impressão errada minha, mas senti muito uma influência ali de Kiss, talvez de Ace Frehley, talvez. E eu gostei, pô, eu adorei, amei, adorei. Foi uma das músicas que eu mais gostei, a Dog Soldier. E a música que a gente vai ouvir agora aqui, Another Day to Fight. Também, se você quiser ouvir a faixa título, Screaming to the World, é muito boa também. Mas eu aconselho que você ouça o disco inteiro, né, pô? É muito bom o disco, se você gosta de hard rock, hard and heavy, oitentista, você vai adorar esse disco aqui. Vamos em Another Day to Fight, e na sequência eu volto pro Power Metal com uma banda que me surpreendeu esse ano, hein? Mas agora a gente fica com Chrome School, eu já volto, não sai daí. We'll be right back. Agora a gente retorna ao Power Metal com mais uma dessas bandas nacionais que são aquele tipo de proletariado do rock nacional. Uma galera que doa suor, sangue e lágrimas para dar continuidade ao seu trabalho ano após ano. E em 2023 a Noturnal nos presenteou com um baita disco, o Cosmic Redemption, que eu falo agora aqui na quarta posição dos meus discos favoritos de 2023. Metal estilo qual eu já fui muito mais fã, e de uns tempos pra cá eu ando meio que de saco cheio, né, de ouvir bandas que em outros tempos não saíam dos meus ouvidos. Tem alguns discos que eu gosto muito, assim, mais voltados ao Power Metal, que faz um tempão que eu não consigo parar pra dar um play, assim, porque eu já tava meio que, talvez, não sei, saturado, mas eu não tava tendo mais tanto contato. Mas 2023 veio aí para mostrar que essa galera tá buscando renovação no estilo e adicionando elementos que conseguem reacender a chama, né, do Power Metal ali, dando até uma nova roupagem às suas músicas, mas sem perder a sua essência, né? A galera tá fazendo um som que ainda tem o Power Metal, mas não é Power Metal do início ao fim. Tanto que nessa lista aqui já é o segundo álbum que aparece, puxando mais para esse lado Power Metal, e daqui a pouco tem mais um. Cosmic Redemption é o quarto álbum da Noturnal e foi lançado nas plataformas de streaming em 21 de abril. E em formato físico foi lançado bem antes. Eu tava pesquisando se eu achava quando saiu o disco em mídia física, mas eu não achei. O que eu sei, o que eu li em entrevista, foi que eles deram prioridade pro formato físico e lançaram bem antes do formato digital. E esse disco aí, ele conta mais uma vez com o monstruoso guitarrista, né, virtuosíssimo guitarrista Mike Orlando, que garante a fritação insana que os fãs do estilo tanto adoram apreciar. O Mike Orlando, infelizmente, ele deixou o grupo no fim de 2022 por problemas logísticos, mas seu posto foi ocupado pelo tão competente quanto Léo Mancini, guitarrista original do grupo, que retorna aí à banda. E eu vi, antes da pandemia, o Noturnal com o Mike Orlando. Tive a chance de conhecer o Mike Orlando ali, trocar breves palavras e bater uma foto com ele. O cara é sensacional. Que pena que eles tiveram que seguir caminhos diferentes. A produção é do próprio vocalista Thiago Bianchi e conta com participações aí do mais alto gabarito musical. O guitarrista do Symphony X participa em Shadows, Walkthrough. O baixista David Ellefson está em Take Control. E a participação nacional vem por conta de ninguém mais, ninguém menos que Ney Matogrosso, para uma versão corajosa e muito boa de O Tempo Não Para, do Cazuza. E ainda tem Scream For Me, onde a banda conta com a participação de Mike Portnoy. Na noite que eu vi o Noturnal tocando e tal, o baterista que se apresentou depois foi o Portnoy. Eu não lembro se o Portnoy tocou com eles, eu acho que não, mas eu vi o Portnoy tocar na mesma noite e tal, e o cara tá aqui, né, com a banda nesse descasso. Apesar de eu ter ouvido muito e até por isso gostar bastante do disco de 2015, Back to Fuck You Up, eu sempre gostei mais dele na discografia da banda. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que esse disco aqui de 2023 pode ser facilmente colocado como o melhor e mais maduro álbum da Noturnal. As passagens prog e os temas mais groovados, né, entre aspas, deram um resultado muito bom e viciante de ouvir. Se você é fã de música extremamente técnica, mas ainda assim cativante, bem orgânica, né, não aquela parada robotizada direta e reta do início ao fim, eu tenho certeza que esse disco aqui, ele vai te conquistar, você vai gostar muito de ouvir. Quiser fazer um test drive, né, tenta ouvir aí a Try Harder, Shallow Grave, The Great Filter, Cosmic Redemption, e eu vou tocar uma pedrada para vocês aqui já terem um gostinho do que é esse disco, que é Reset the Game. Vocês já vão ter noção aí do que é esse disco. Como eu falei, eu não tava tendo muito mais tanto contato assim com Power Metal, mas esse ano aqui a galera mandou benzaço e me reconectou com esse estilo. Tanto que depois de Noturnal aí com Reset the Game, a gente vai ouvir outra banda que vai muito por esse lado aí. Fica aí, sai daí não, vamos de Reset the Game e eu já volto. Música. The Game, do Nocturnal aí, Power Metal, Prog Metal aí, da mais alta qualidade nessa lista de hoje. E como eu disse que teria mais um disco de Power Metal nessa lista, chegou a hora de falar deles. Talvez o maior nome do estilo no nosso país, e que com seu lançamento de 2023, marcou um novo capítulo belíssimo em sua carreira. Em terceiro lugar, medalha de bronze aqui da minha lista, tem Angra, com seu disco Cycles of Pain. Do Angra, eu acredito que tem a sua obra-prima. André Matos tem o Holy Land, Edu Falaschi o Temple of Shadows, e também acredito que já podemos, pelo menos por hora, assegurar que Cycles of Pain é a joia da fase Fábio Lione. O décimo disco do Angra, lançado em 3 de novembro, é o primeiro a repetir a mesma formação em 3 discos seguidos em mais de 17 anos, já que a última vez que isso havia acontecido foi com a sequência de Rebirth, Temple of Shadows e o Aurora Consurges, né, que encerrou esse ciclo lá em 2006, quando tivemos aí o fim, né, de uma das mais celebradas formações da banda. Cycles of Pain tem a produção do renomado Dennis Ward, que também foi o responsável pela produção dessa trinca aí de Rebirth, Temple of Shadows e Aurora Consurgens. Aqui o Angra soou ainda mais maduro e criativo do que nos dois trabalhos anteriores dessa formação. Se por um lado o último disco, o Omni, né, de 2018, seja aí talvez completamente esquecível perante alguns clássicos aí na discografia da banda, o Cycles of Pain conseguiu deixar sua marca já de cara e acredito que dificilmente envelhecerá mal como seu antecessor. A banda não deixa de lado sua principal característica, né, que é a técnica absurda de todos os músicos, mas também não se prende em fazer a mesma e velha fórmula do power metal de sempre. Aqui, aliás, talvez o power metal nem seja o gênero principal do disco, né, já que a banda soa muito mais prog, né, um prog metal ali, pelas influências do Felipe Andreoli, que é um dos principais compositores da banda hoje, que cuida não só da linha do baixo, mas como das guitarras também. Então talvez o power metal nem seja o principal ingrediente que compõe essa mistura aqui do Cycles of Pain. O power metal tá lá, mas não é o único ingrediente exclusivo, nem é o prato principal. Ele tá ali como um elemento para agregar a toda essa sonoridade que o Angra incorporou no disco, que ficou muito sensacional. Outra coisa interessante é que, assim como a capa do disco traz easter eggs de praticamente todas as eras do Angra, o som do disco também parece passear aí por quase todos os discos da longa carreira da banda. Se você já ouviu outros trabalhos do Angra, se você é fã também, você provavelmente percebeu isso, mas se você já conhecia outras músicas da banda, você vai perceber que aqui tem muitas coisas que lembram um pouco do Holy Land, aí lembra do Temple of Shadows, aí lembra do Aurora Consurgens. Isso eu achei bem interessante. Cycles of Pain, apesar de não ser conceitual, tem um tema como fio condutor central: os ciclos da dor, como o próprio título do álbum indica, né? Eles se relacionam aí com eventos vividos pelos integrantes, né? Como, por exemplo, a morte do pai do Rafael Bittencourt, uma linha muito forte aí usada como inspiração para eles desabafarem aí. E também com a história da própria banda, né? Se a gente pegar o falecimento do ex-vocalista André Matos, que é até homenageado em um dos clipes que foram lançados aí antes do single. Assim como também tenta refletir e conversar sobre os últimos anos vividos pela humanidade, principalmente aqueles em que vivemos isolados, né, durante a pandemia, e acabamos perdendo aí tantos conhecidos e entes queridos. O disco traz participações especiais de Lenine na belíssima música Vida Seca, Vanessa Moreno em Tides of Change, parte 2, e Here in the Now, e Amanda Somerville em Tears of Blood, ao lado da pianista Juliana D'Agostini. Além do Kiko Loureiro e a Fernanda Lira na faixa bônus da edição japonesa, que é uma versão speed metal para A Tears of Blood. Com 30 anos de estrada e fazendo parte de um gênero que ultimamente tem soado estagnado em suas fórmulas repetidas e batidas, o Angra conseguiu soar renovado para mais alguns anos de estrada e com certeza vai dar mais fôlego para essa formação conseguir talvez algo inédito em sua carreira, né? 4 discos seguidos de músicas inéditas com a mesma formação. Eu acredito que isso vai acontecer, viu? A banda tá bem. Quem assistiu os video reports, né, que eles gravaram os vlogs ali, fazendo toda a composição do álbum no sítio lá do Rafael e depois gravando o disco com Dennis Ward lá no Sonastério Studio, viu que a banda tá muito bem entrosada, os caras estão felizes e, assim, eu acredito que vão conseguir finalmente fazer 4 discos aí de estúdio com a mesma formação. Se você ainda tem um pouco um pé atrás com Power Metal, ah, Danilo, eu não quero ouvir um disco inteiro de Power Metal, já falei. Primeiro que Power Metal nem é o estilo principal aqui. Mas se você ainda tem esse preconceitozinho, aí eu aconselho a vocês ouvirem Tides of Change Parte 2. Tem um refrão, cara, lindíssimo, assim, que eu fiquei cantarolando ele vários dias seguidos, assim. E se eu não me engano, é o clipe que tem a homenagem ao André Matos, bem interessante. A música Cycles of Pain é bem bonita. Vida Seca, então é sensacional. Isso é um clipe agora bem bonito mesmo. Gods of the World e Riding to the Storm, que a gente vai ouvir agora. Não sai daí, eu já volto. We'll be right back. night, so quiet, no haste comes on around, no fear, hope is near, follow the guide. Into the Storm do Angra, no Já Ouviu Esse Disco de hoje, especial aí com a minha lista de discos favoritos de 2023. E hoje estamos aqui no nosso Brasilzão falando sobre discos aí nacionais, só banda de alto calibre. E agora, voltando ao tópico lá do primeiro disco que eu falei nessa lista de hoje, se você acha que rock e política não devem se misturar, talvez esse aqui é mais um disco que você deve pular, já que a medalha de prata de hoje, né, fica com uma banda e um disco extremamente politizado, que não tem medo de deixar claro seu posicionamento. Segundo lugar hoje, eu falo de Atenciosamente Escrota, disco de mais uma banda aqui do interior paulista, né, A Escrota. Talvez o Danilo de 5 ou 6 anos atrás jamais colocaria um disco como esse à frente de Angra, Nocturnal e Edu Falaschi, mas a gente vai evoluindo, sendo cativado por novas coisas que nem sempre são músicas super técnicas, né, cheia de fritação. A gente vai gostando de músicas que tem alguma coisa para dizer e consegue cativar o público através de suas mensagens e sua agressividade, né? E é por isso que a Escrota hoje chega aqui no pódio, nessa lista de 2023, no segundo lugar, com a medalha de prata. Atenciosamente Escrota, lançada em 20 de abril, apresenta uma banda muito mais hardcore do que antes, e que, segundo a líder da banda, Yasmin Amaral, tem muito a ver aí com a linha de shows que a banda teria pela frente, né, na época do lançamento. Tanto que a única participação especial do disco vem na faixa Pertencer e Conquistar, que é o vocalista Milton Aguiar, da ótima Bayside Kings, né, que tem puta hardcore aí, que eu pude ver esse ano aqui. E é a banda a qual a Escrota excursionou, né, depois do lançamento do disco, junto também com o Dead Fish, outra baita banda de hardcore. E mesmo com esse hardcore bem presente em quase todas as faixas, a banda ainda consegue soar bem trash, né, e também continuar desfilando seu crossover como de costume. A Yasmin conseguiu deixar seu vocal mais brutal ainda do que em trabalhos anteriores, e é muito bem acompanhada pelos backing vocals da baixista Tamires Leopoldo, que também faz um trabalho muito coeso tocando baixo, né? Ela faz o baixo ali muito, muito zica mesmo, e ainda acompanha com os backing vocals aqui a querida Yasmin. A bateria foi gravada pelo John França, né, que a gente já acompanhava a banda, mas que na época do lançamento do disco estava de saída, né? Durante os meses que se seguiram, a Escrota tocou com alguns bateras diferentes. Mas ao que tudo indica, né, eu fui dar uma pesquisada se o John tinha saído mesmo. Eu sigo elas na banda, eu sigo a banda no Instagram, e eu sempre vi as fotos dele lá e tal. Falei, cara, ele tá de saída? Como assim? Eu fui fazer as pesquisas para falar sobre o disco, né? E o John, eu acho que ele segue efetivado na banda, porque o nome dele está lá na bio do Instagram da Escrota, aparece o nome dele lá, e ele tá presente aí nas sessões de fotos promocionais. E assim, já vou deixar um recado aqui pra Yasmin e pra Tamires, se elas estiverem ouvindo, né, muito difícil, mas se estiver ouvindo, e Yasmin e Tamires, efetivo homem, ele manda muito bem, ele combina demais com a vibe da Escrota, assim, tanto que a marca dele tá aí no disco, né, um som avassalador de bateria que só engrandece o trabalho de vocês. Então se o John ainda não está efetivado, efetivo homem, que ele manda bem demais. Os temas, como sempre, são muito focados na luta contra o machismo, que infelizmente a cena metal aqui no Brasil ainda é muito forte, né? E músicas como Cena Tóxica e Moche Feminista deixam isso aí mais claro que o sol. Homem é Assim Mesmo foi uma das primeiras canções a tomarem corpo para o trabalho, e a ideia partiu do vídeo da influenciadora Hannah Khalil, em uma série onde ela trata sobre o feminismo, né? O vídeo basicamente frisa o quão nocivo é o comportamento da sociedade de sobrecarregar as mulheres em diversas funções e amenizar a vivência do homem com frases como "ah, deixa pra lá, homem é assim mesmo". Muito boa essa faixa também. A Escrota vai muito além da música e hoje talvez seja uma das principais bandas aí, porta-voz do feminismo nessa cena tão atrasada que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas que aos poucos tive a felicidade de poder ir num rolê mais underground alguns meses atrás, e você percebe como a mentalidade dessa galera é totalmente diferente. A gente tá conseguindo renovar essa cena, não só sonoramente, com trabalhos como a Escrota faz e tudo mais, mas a consciência também dessa galera tá mudando, que tem certas coisas de 20, 30 anos atrás que não cabem mais hoje, e a Escrota com certeza aí faz parte dessa mudança e dessa virada, que elas só cresçam cada vez mais. Destaques aí, se você não quiser ouvir o disco inteiro, mas eu aconselho que você ouça, porque ele passa rapidinho, você nem percebe, é muito bom. Escutem aí Fantasmas, Parece Fácil, Instagramável, Moche Feminista, e eu vou deixar vocês com uma faixa completa aqui para vocês já terem noção o que que é o disco da Escrota, que é essa paulada Cena Tóxica que a gente vai ouvir agora, e eu já volto com a medalha de ouro do programa de hoje. Menina tóxica das meninas da escrota, sensacional essas minas. Espero que elas cresçam cada dia mais nessa cena, que infelizmente ainda é tóxica, mas elas estão fazendo um baita trabalho pra gente ir revertendo isso aos poucos. E falando de minas fodas, o primeiro lugar, eu acho que vocês já devem imaginar quem é, mas eu preciso falar aqui, né? Se a gente já tem o Sepultura, Angra e Ratos de Porão estabelecidos aí como os maiores nomes do metal brasileiro para o mundo, né? Do metal brasileiro fora do Brasil. Agora a gente tá vendo surgir aí um novo nome nessa lista seleta de brasileiros que conseguiram se destacar nos mercados de metal mais disputados do mundo, né? Estão conseguindo dominar as praças de heavy metal aí pelo mundo. E a medalha de ouro dessa lista não tinha como ser de outra banda que não fosse a Crypta, que em 2023 lançou o já aclamado Shades of Sorrow. Afirmo que a Crypta segue a passos largos para se consagrar na lista de maiores bandas de metal do Brasil no mundo afora. Não é exagero, é só você pegar os números absurdos de shows que elas têm feito em outros países da América Latina, né? Também no México e tal, Europa e também nos Estados Unidos. Eu acho que elas só não estão fortes ainda na Ásia, mas isso aí é questão de tempo, até porque a Ásia também gosta de um som mais puxado pro lado power metal. Mas eu não duvido nada que elas tenham muitos fãs lá. E você também pode ver aí pelos festivais por onde a banda já passou aí, com uma demanda que só parece crescer. Para vocês terem uma noção, o show que elas fizeram na Meca dos festivais de heavy metal, né, o Wacken Open Air, esse vídeo ele tá completo no meu canal do YouTube. Então, se você já assistiu esse vídeo da Crypta, o show completo delas, provavelmente você assistiu lá no meu canal do YouTube. E esse vídeo ele tá chegando a 1 milhão de views e todos os dias eu recebo comentários lá de gente do mundo todo falando que descobriu a banda recentemente, que simplesmente está adorando o trabalho aí feito por Fernanda Lira, Luana D'Ametto, Tainá Bergamaschi e Jéssica de Falck. Não é por menos. Sim, Echoes of the Soul, o disco de estreia da banda lá de 2021, as meninas elas tiveram pouco tempo juntas ali, elas já conseguiram entregar um disco sensacional. Aqui no Shades of Sorrow, elas mostraram que o tempo necessário para fazer um bom trabalho e refinar um bom trabalho só fez bem aí a Crypta. Lançada em 4 de agosto, Shades of Sorrow reforça como a Crypta, apesar de ser uma banda editamente de death metal, elas fazem um som que consegue ir além do público que consome esse gênero específico. E talvez isso justifique muito esse crescimento exponencial do quarteto no mundo afora que eu comentei agora há pouco. Como todos os críticos aí apontam, um dos principais fatores, se não o principal fator de tamanha evolução no som da banda, eu acho que além do tempo, que agora elas tiveram um melhor tempo para refinar o som da banda, outro fator que ajudou muito, que todo mundo que eu li sobre a Crypta, sobre o disco, todo mundo fala, é a entrada em definitivo da guitarrista Jéssica de Falck, que hoje, ao lado da Tainá Bergamaschi, forma uma das duplas mais interessantes do metal, não só do Brasil, tá? Do mundo. Quem já viu a banda ao vivo sabe a sinergia que existe ali entre as duas no palco, e isso acaba refletindo muito positivamente aí no som da banda. A estreia oficial da Jéssica em um disco da Crypta é simplesmente irretocável. O que ela e a Tainá fazem aqui é sensacional. A adição dos violões ali lá nas músicas eu achei sensacional, é sensacional. As composições da Fernanda Lira estão ainda mais afiadas aqui, né? Já que basicamente o disco ele é sobre os seus sentimentos vividos aí nos últimos anos, principalmente com os sentimentos mais sombrios, né? Muito provocado aí pelo período da pandemia. Assim como no disco do Angra, a gente pode ouvir aqui mais sobre esses ciclos, né, de sentimento, luto, tristeza e tudo mais. Só que eu acho que no Shades of Sorrow a gente vai um pouco para a parte mais psicológica do assunto. E quanto à minha querida Luana D'Ametto, a Luana é sensacional. Ela também dispensa comentários, né? Fica claro que o death metal realmente é a sua praia e é o lugar onde ela desfila sua força descomunal para compor linhas de bateria que ao mesmo tempo são agressivas, né, e bem rápidas, mas também são criativas e cheias de variações e mostram porque a Luana hoje é uma das maiores bateristas em atividade. É impossível você ouvir esse disco aqui sem tecer nenhum comentário que seja aí sobre a bateria, seja você músico ou não, tá? Que a Luana toca aqui vai te acertar em cheio de alguma forma, e não é à toa que ela foi indicada aí para melhor baterista de metal do ano em um dos maiores canais de comunicação aí do mundo da bateria, né, que é o Drumeo. A Luana está concorrendo lá ao prêmio que eu acho que anteriormente foi vencida pelo Eloy Casagrande também, o Brasil, que tem uma lista de bateristas muito incríveis. Como eu falei, a banda já alcançou outro patamar em relação aos seus companheiros de estrada, né? Já que em pleno 2023 a gente pôde experienciar ver uma banda brasileira de death metal e liderada só por mulheres chegando ali, figurando em duas listas da Billboard. Você lembra a última vez que você viu isso acontecer? Eu não lembro. Se você lembra disso aí, comenta aí. Simplesmente elas detonaram, elas arrasaram. E assim, eu queria falar muito mais sobre esse disco sensacional. Shades of Sorrow, ele é maravilhoso, cara. Mas assim, lá no futuro, com certeza, vai ter um episódio só sobre esse disco, onde eu quero falar muito mais sobre ele, analisar melhor curiosidade, capa, e as faixas e a sonoridade do disco. Então eu vou me reservar a falar mais dele no episódio futuro, apesar de eu já ter falado bastante aqui sobre esse disco, mas é a medalha de ouro de hoje, né? O que eu posso falar pra você por enquanto é ouça o Shades of Sorrow. Se você não gosta de death metal, não precisa se preocupar, porque a banda, como eu falei, faz um som bem acessível, até pra quem não tá acostumado com esse estilo, né? Então eu tenho certeza que você vai gostar. E fica difícil de destacar apenas algumas faixas, né? Já que o disco como um todo ele é perfeito. Até as três passagens instrumentais curtas que tem, elas fazem todo sentido ali com a narrativa do disco, né? Mas se você não quiser ouvir tudo logo de cara, quer ir com calma, quer ir com calma, Danilo. Eu não conheço a cripta, é muito agressivo, que death metal, eu não sei. O que eu tenho que ouvir? Ouve aí a intro, The Aftermath, seguida da música da Dark Clouds. E assim, ouve a intro, mas é uma intro, tem instrumental tocando, tem, mas simplesmente tem um piano ali que ele vai meio descompassado pra contar a história e tudo mais, ele tá descompassado numa mão, mas ele tá certo na outra, eu vi o pianista que fez explicando isso, e ele vai crescendo, aí a música para, a Fernanda dá um respiro assim, e na sequência de Dark Clouds ela entra com um grito de arrepiar. Primeira vez que eu ouvi, eu me arrepiei inteiro, porque é fenomenal. Escutem também aí The Other Side of Anger, Try of Traitors, e essa que pra mim é a From the Ashes desse disco aqui, que vai virar clássico da cripta, não tem jeito, que a gente vai ouvir agora, Lord of Ruins. Não sai daí, tem um finalzinho aqui, vamos dar uns recadinhos finais aqui, então depois de Lord of Ruins eu tô de volta, hein, pro final deste episódio com meus discos favoritos de 2023 de bandas do Brasil. Medalha de ouro hoje com a cripta, vamos de Lord of Ruins, eu já volto. Y'all in a pit. com Lord of Ruins aqui pra fechar esse especial de final de ano de hoje com meus discos favoritos de 2023 aí, de bandas brasileiras. Espero que vocês tenham gostado dessa lista. Pô, eu adorei, ouvi umas coisas aí que fazia tempo que eu não ouvia, como eu falei, né? Power Metal tava fora dos meus plays aí ultimamente, voltou com tudo esse ano aqui com Angra, com o Noturno, ouvi muito mesmo, com o Edu Falaschi, teve também a Escrota aí, a Cripta, as minas foda pra caralho, a própria Manger Cadáver que abriu a lista de hoje. Então espero que vocês tenham gostado, e se a lista de vocês é diferente, vocês vão lá nas redes sociais desse podcast aqui, lá no Twitter, @ já ouviu o disco, e no Instagram, @ já ouviu esse disco, tem o Telegram também, que você também pode comentar a sua lista, e o site, né, já ouviu esse disco.com, você pode entrar lá com a sua conta Google no post e falar, ó, meu top 10 foi esse aqui, Danilo, achei que você se equivocou aí alguns nomes, preferi outros, mas como eu falei, essa é a minha lista, por isso que não faltou nada, pra mim foi isso. Se você tem a sua, eu quero ver a sua lista também, até eu posso ouvir algumas coisas diferentes do que eu ouvi e também continuar conhecendo coisas novas, assim como eu espero que você tenha ficado curioso por algum dos discos aqui que eu toquei hoje e tenha ido lá ouvir e matado essa curiosidade e colocado mais uma banda nova aí na sua lista de conhecimento. A gente vai crescendo junto aqui com esse podcast. Se você ouviu até aqui, se você conseguiu chegar ao longo desses mais de uma hora e pouco aí de episódio, eu só tenho a agradecer de verdade. Deu um trabalhaço fazer isso aqui, vocês não conseguem nem imaginar, bicho, o trabalho que deu pra fazer isso aqui, escrever, pegar as músicas, editar, fazer capa, fazer os posts que vai estar no Instagram, deu um trabalho do caramba, mas eu gosto muito de fazer isso todo ano, que é ouvir os discos e escrever minhas notas pessoais, depois organizar em lista. Tá sendo muito legal fazer isso aqui durante, fiz 2022, fiz 2023 agora, já tinha feito lá no Doublecast em 2021 com meu amigo Leonossete, e é uma tradição que eu pretendo continuar aí por mais anos e aqui no Já Ouviu Esse Disco com vocês. Então é isso, não esquece de seguir, se puder apoiar com um din-dinzinho para fazer o final de ano aqui mais feliz, é bom também lá no Padrim, a partir de R$2 tem links aí no post e também através da minha chave Pix, que é meu e-mail, que está aí no post também. Você pode fazer a doação que você acha que esse episódio vale aqui. Se você não puder dar nenhum dinheiro para me comprar um rojão para me estourar, brincadeira, não estourem rojões, mas se você não puder ajudar com uma grana, curta, compartilhe, comenta, ajuda no engajamento, que também é uma baita de uma ajuda, beleza? O próximo especial é o último, sexta-feira. Venha, espero que venha sexta-feira, né? Que eu não fale nada, não erre nada e saia na sexta-feira, que é sobre os discos também de rock, derivados aí mundialmente falando, né? Vamos visitar vários países aí com discos que eu gostei bastante. Então é isso. Vamos aí de Sobe Som, DJ, e eu vejo vocês sexta-feira, beleza? Um abraço e tchau! Podcast Já Ouviu Esse Disco. Roteiro e edição por Danilo de Almeida.